Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, o disco do dia hoje tem o grande prazer de apresentar o segundo programa da série de dois dedicados à intérprete Tatiana Parra e seu álbum Inteira. Abrimos com a música Amor de Parceria, uma regravação de Noel Rosa. Saiba primeiro que fulana é minha amiga e comigo ela não briga com ciúme de você. Você provoca briga entre rivais para depois ler nos jornais seu nome e seu clichê. Há muito tempo minha amiga me avisava que ela sempre conversava com você no seu jardim. E começou a nossa parceria, eu fui por ela e ela foi por mim. Você pensou que fomos enganadas, marcando encontro em horas alternadas. E nós fizemos a sua vontade, dentro daquela escrita eu e ela. Não tivemos prejuízo na sociedade. Quando você se atrasava uma hora, eu fingia não saber a razão dessa demora. E muita vez você perdeu a fala, quando eu estava sem tostão e eu pedi a bala. Nós aturamos os seus modos irritantes, mas filamos bons jantares nos melhores restaurantes. Você não sai do nosso pensamento, você foi negócio, foi divertimento. Tatiana Parra nos chega com uma verdadeira pérola. Um álbum de grande nível, seja pela sua interpretação vocal, a pureza do timbre, a afinação e a emoção, seja pelos arranjos e pela interpretação instrumental, com a busca constante de sonoridades e caminhos harmônicos. Seja ainda pela escolha do repertório, com melodias que fogem do lugar comum, mesmo aquelas recriadas pela cantora para o álbum. Confira na música Uma Valsa para Três, de Chico Pinheiro e Chico César. Nós três, tão sós no salão, sem par, sem supor que o amor e a valsa findam. Quem dera fosse eu, só pra olhar pra você, seguir sem mim, ver os dois que vão e algo falta no arco do outro braço seu. O álbum teve a produção de Marcelo Mariano, que também toca baixo no disco. Traz ainda grandes músicos da cena paulista e nacional. Conrado Góes nos violões, Tiago Big Rabelo na bateria, Bruno Buarque na percussão, Teco Cardoso nos sopros e ainda as presenças de César Camargo Mariano, Andrés Belzert, Tuninho Ferragutti, enfim, uma verdadeira constelação de estrelas da música. Os arranjos foram divididos entre os músicos que participaram das gravações, como Marcelo Mariano, César Camargo Mariano e Andrés Belzert. Ouça a faixa Testamento, de Nelson Ângelo e Milton Nascimento. Um dia jogue minhas cinzas na corrente desse rio e plantem meu adubo na semente de meu filho. Cuidem bem de minha esposa, do amigo, do ninho e do presente que foi prometido pro ano seguinte. Na reserva desse índio, clamo forte por clareira. Soprem meus sentidos pela vida que descubro. Cuidem bem de minha casa, tão cheia. Meninos, tomem conta de amor. Tatiana Parra nos traz sua interpretação do clássico de Tom Jobim e Chico Buarque, Sabiá. Vou voltar, sei que ainda hoje apresenta o segundo da série de dois programas dedicados ao álbum Inteira, da cantora Tatiana Parra. Um lançamento da gravadora Borandá. Mais informações sobre o álbum no site www.borandá.com.br e sobre a artista e seu trabalho em www.tatianaparra.com.br. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios, se você curtiu e que nós apreciamos. Nosso programa é apresentado e produzido por Ricardo Vilas, com a participação de Daniel Roviriego, e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.